Tranquilo. Gente, livre táxi, parte 3, siga o sinalizador. Certo, cara, bom dia, obrigado. Cruzando 180 para 150, 50. Resolução 16, controle de salvação, identificação dessa via chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 1013. 1013, chegando via Mário, gestão 050, alguma possibilidade da presença voadora? Está direto do 1038. Direto do 1038, 86. Salvador, 3170, controle de Salvador, acima de identificação, desça para o nível de voo 050 na chegada a Mar, ajuste a altimetro no 093. 3816, está autorizado a final do procedimento de LSSC. Quero deixar para 2 em paz, altimetro no 093, reporte estabilizado. Descendo para Centro autorizado de Zil, San 3170, desça para 3.000 pés, altimetro no 093. Eu peço ajuste no 093, poderia...